Artigos originais. A formação do assistente social no Brasil, contextualização histórica. Laura Cristina Gomes Lima, mestre em Serviço Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Hilda Maria Gonçalves da Silva, docente dos programas de pós-graduação em Serviço Social e do programa de pós-graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Resumo. A presente pesquisa teve como objetivo apreender as características adquiridas pelos cursos de formação em serviço social, desde sua origem, na primeira metade do século XX, até os dias atuais. A análise desenvolvida por esse estudo foi orientada pela revisão da literatura atinente ao tema e pela pesquisa documental, em especial as normatizações. Verificou-se que o perfil assistencialista, adotado na origem da profissão, passa a ser combatido mediante a influência marxista, principalmente a partir do final da década de 1960. Nota-se ainda que a luta por conferir maior expertise científica e técnica à profissão traz a questão social e a emancipação do ser social como referências centrais da formação do assistente social. Palavras-chave: serviço social, formação, profissionalização.